bate cabeça. Não é moda, não é, não, não é moda. Bate cabeça. Não é moda, não é moda. Quem pensa incomoda, incomoda, incomoda, incomoda, incomoda, incomoda. A fusão incomoda. A fusão incomoda. A fusão incomoda. A fusão de rap e hardcore, hardcore. Vem, sai da reta.